que é mais. Olha, vamos ficar todos doentes que ela vai levar vitaminas. Duas Cipro 500, dois Benderol 1000, um Brufen 400, uma Levofloxacina, um Ultravo 250, dois Fluconazol 150, uma Lopramida, um Esomeprazol e um Epicortinol. O que é que falta mais? Mas nada, é eu merda todos.